Estou aqui no estúdio com a Fabiana Spohr, ela que é enfermeira no Centro de Atendimento à Gestante, ali no Hospital Ministro Costa Cavalcante, também coordenadora, né, da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Deixa eu só aproximar um pouquinho o microfone aqui para ficar mais fácil. Vamos falar sobre uma atividade que é promovida pelo Hospital Costa Cavalcante aqui em Foz do Iguaçu, a respeito aí de capacitação de pais, mães, enfim, um curso que é oferecido mensalmente para que pais e mães tenham um pouquinho mais de informação aí sobre a chegada de um filho na família? É isso mesmo. Então, o Hospital Ministro Costa Cavalcante oferece todos os meses o curso de gestante. O curso é um curso para gestantes, mas é para o casal também. Então, o casal vai estar participando. Às vezes, tem alguns homens que participam e tem aquele medo, mas vão falar só sobre amamentação, sobre gestação. A gente tem uma palestra, assim, que envolve a paternidade em si, nesse momento da vida do casal. Que hoje em dia a gente sabe que não é muito a questão feminina que decide engravidar, e sim é uma decisão do casal. Então, todos os meses o hospital oferece o curso para gestante, um curso preparatório para o casal, para a chegada do bebê, para a gestação, em que momento tudo se encaixa, porque fica às vezes muito bem difícil para o casal a chegada de um bebê. E é um curso com 3 noites de duração, né? A edição agora de abril já está em andamento, começou ontem, inclusive. Começou ontem. Mas daqui até dezembro, uma vez por mês, vocês vão estar promovendo, né? Anteriormente, quando o hospital começou a ser Hospital Amigo da Criança, que nós estamos completando 16 anos de Hospital Amigo da Criança, o curso era oferecido a cada 2 meses, a cada 3 meses. Mas essa demanda começou a aumentar, então todos os meses nós oferecemos o curso de gestante, são 3 noites no mês. E muitas vezes nós temos que abrir uma turma extra para poder suprir as demandas e a busca pelo curso de gestante. E quantas vagas são que vocês disponibilizam? A gente disponibiliza em torno de 25 vagas, que 30 casais, 50 casais é uma média, porque o nosso espaço também é pequeno e a gente quer dar um curso de qualidade. Então também não podemos abrir para uma turma muito grande e nós vamos acabar perdendo um pouquinho. E é uma atividade gratuita, aberta a todos. Como é que funciona até a questão das inscrições aí do casal que já quer até reservar uma vaga para o próximo curso? Como é que funciona isso? O curso é oferecido de forma gratuita, não tem custo nenhum. Ele é oferecido pela instituição porque somos um Hospital Amigo da Criança e é uma das ações do Hospital Amigo da Criança. Então, o curso de gestante não tem custo nenhum. Ele é oferecido de forma gratuita para a comunidade. Não só os pacientes que são particular ou convênio, o próprio convênio do hospital, mas os pacientes que fazem o pré-natal no Sistema Único de Saúde. Então, o curso é aberto para todas as pacientes de forma gratuita. E quem quer se inscrever para o curso, que gostaria de participar para o curso, é só ligar no telefone central do hospital e pedir para passar com a coordenação de enfermagem. A secretária da coordenação vai fazer o agendamento do curso. A gente sempre pede para as mulheres estarem ligando para poder agendar o curso de forma antecipada e que o curso seja agendado, ou seja, que ela agende o curso, quando estiver acima de 30 semanas de gestação. Porque assim, consegue pegar um pouco mais, consegue sentir mais o bebê, tem mais algumas sensações, passou por alguns processos já na gravidez. E aí, com essa idade gestacional, a gente consegue dar um feedback maior. Às vezes ela consegue fazer algumas perguntas e a gente consegue ter algumas respostas para ela do que ela vem sentindo ao longo da gestação. Muito, muito inicial na gestação, às vezes dificulta um pouquinho. Às vezes não passou por muitas coisas ainda e dificulta. Então, a gente pede sempre para ter uma idade gestacional um pouquinho mais avançada para poder estar fazendo o curso. E quem são justamente, né, os, digamos, professores, né, do curso, né, os instrutores que estão ali na frente? É a equipe do próprio hospital, tem médico, tem pessoal da enfermagem, como é que funciona? Então, é toda uma equipe multidisciplinar que está envolvida na programação do curso de gestante. Então, nós temos nutricionista, nós temos fonoaudióloga, nós temos fisioterapeuta, temos médico, temos enfermeiros, temos uma equipe da UDC que participa e dá aula do Chantala também para a gente no curso. Anteriormente, a gente só passava o vídeo. Hoje em dia, o pessoal vai, junto com o grupo de enfermagem, para passar a aula na prática para os papais e para as mamães. Então, é toda uma equipe multiprofissional, psicóloga, enfim, é toda uma equipe multidisciplinar que trabalha no curso de gestante. E eu participei, inclusive, de uma das edições do curso, né, quando, antes do nascimento da minha primeira filha, E um dos pontos que eu notei, que muitas, né, gestantes ficavam mais tranquilas, é que o curso, né, ele prevê também ali no final, né, no último dia ali, uma visita às instalações do hospital para conhecer, né, o local ali onde são as salas, onde a gestante vai estar e tudo, enfim. Isso é até um fator aí que vocês notam que tem um efeito aí, a pessoa poder visualizar ali o local antes, acaba ajudando a ter uma ideia até de como vai ser no dia? Tem uma resposta bem positiva em relação ao conhecimento do ambiente. Então, se familiarizar com o ambiente onde vai ser a chegada do bebê, enfim, e conhecer um pouco da equipe, traz um pouco mais de segurança e tranquilidade para a mãe na hora que ela vai internar, para o casal. Então, já conhece. Muitos chegam para a gente eu fiz o curso de gestante. Ah, eu lembro, eu passei por aqui. Então, dá um feedback, dá um retorno muito positivo para a gente. E acredito, sim, que dá uma tranquilidade bem grande para essas mães e para esses pais, quando eles chegam já no momento do nascimento. Então, é bem... Eu vou fazer uma pergunta aqui, né, com relação até... de toda essa experiência que vocês já têm aí, né, de edições mensais, há muito tempo já aplicando o curso, o que é que vocês notam até de dúvidas mais comuns? O que as pessoas levam ali de inquietações e que conseguem justamente responder ao longo dessas 3 noites de curso? Ai, muitas pacientes chegam na dúvida, qual que é o tipo de parto que eu quero? Se é parto normal, se é cesariana? Muitas já vêm com uma ideia bem definida, não, eu quero tal parto, não, eu não quero. Mas nesse momento elas conseguem tirar bastante dúvidas em relação aos prós e os contras, como funciona o procedimento, como que é. Sinais de trabalho de parto é uma das dúvidas bem grandes. Então, em que momento que eu vou saber que o bebê está pronto para nascer? Que momento que eu vou sentir dor? Quais são as dores de trabalho de parto? Então, são coisas que a gente aborda, assim, no curso, para que as mães fiquem bem cientes e, às vezes, não procurem o hospital, por uma contração que, às vezes, ainda não é efetiva de trabalho de parto e que, às vezes, ela pode estar monitorando junto com o marido, junto com o parceiro, que pode estar monitorando em casa e ir para o hospital mais próximo do nascimento do bebê. Pois é, realmente essa questão aí do monitoramento do tempo, né, entre uma contração e outra, muitas vezes aí acaba facilitando, porque aí, enquanto não está realmente na hora, a mulher pode ficar ali na tranquilidade do lar, né, sendo assistida pela família e só então ir em direção ao hospital. Então vamos lá, Fabiana, essa edição já está em andamento, né, começou ontem, vai até quarta-feira, para o mês de maio agora já tem datas definidas aproximadamente, quando vai ser? Já tem data definida, é sempre realizado na segunda semana do mês, às vezes na terceira, depende do agendamento na sala onde a gente promove o curso, mas é sempre realizado na segunda semana do mês. Então já tem uma data pré-definida até o final do ano. E quem quiser, então, já até ir se preparando, pode entrar em contato com o hospital, então, já para reservar aí, enfim, garantir a participação, né? Pode estar entrando em contato com o hospital, a gente vai ter o maior prazer de recebê-los e chegar no curso e aprenderem um pouco mais, talvez ensinarem, às vezes aprenderem com a gente no curso e talvez estarem multiplicando o que é ensinado e divulgar também o curso para que outras mães tenham a oportunidade de estar fazendo o curso, outros casais tenham a oportunidade de fazer o curso. Isso que eu ia falar mesmo, outras mães e outros pais, né? A participação Exatamente. Do homem ali é fundamental em todo esse processo. Fabiana Spohr, muito obrigado pela participação aqui na Eu que agradeço.